Teflon 4, indicativo para uniforme, Lima para Lima. Destino a Serra Novembro, Golfo Serra. Boa tarde, Mike. Vou falar autorizado o saneamento, chame táxi. Está acionado, está autorizado o acionamento pelo SOF, o Michael Papá. Ciente, Papá, táxi aprovado, chama interseção para ingresso. Chama interseção para ingresso, Michael Papá. Trivio 5220 no solo 21, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. Está liberando aqui a direita, vai chamar 1219, 5220. Salvador, bom dia, 5220, Alfa Kilo, pátio 3, remota 03, pátio 3. Alfa Kilo, na remota 03, pátio 3. Estou no zero, vento de 150 graus, 089, ajuste no 019. Livre pela Juventude, Sérgio. Interseção para ingresso, o Michael Papá. Mike, o papai tem condições, prefiro dar presente, pro de buraquinho, senhor. Gente, então autorizado, pro de buraquinho direto, vento agora de 150 graus, 089, ajuste no 019, chame fora do solo, Mike, o papai. Para buraquinho, a princípio, imagino que 085, a radial. Chame Centro Recife 1251, alterna 33251. Quer confirmar novamente o gol no 77? Gol 77, a frequência 1251, alternativa 13325. 251, alterna 2335, gol no 77. Cabe 5728, decolou os 23, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, até já. Controle, bom dia, web 5728. 5728, contato radar, sou para 350, saída PUCA. 350 na PUCA, web 5728. Copia. Autorizado, Vitória da Conquista 200, direto, decola da 10, curva direita, árvore elefa, controle 1208, transponder 5133. 3-0, autorizado, Vitória Conquista, no nível de voo 200, direto, decolador 10, direita, árvore elefa. Controle Salvador, 208, 5133, controle 2230. 2230, contenimento correto, chama para o chibé de funcionamento. Sala Azul 4463, portão 1, pushback acionamento. 7741, pushback acionamento 110, autorizado, desmontado. Chegada a Mari, desça para o 070. Pushback acionamento. 4463, portão 01, autorizado, desmontado. Autorizado, vai chamar ataque, 4463. O solo confirmando, 7741 não solicitou pushback negativo. Sim, 7741, então desconsidere e chama push novamente. Ok, 7741. Confia para o controle? Decimal 8. 2 mil pés, ajustando ao 099, livre da restrição em TAP. Reporte estabilizado no localizador. 2019, livre da restrição em TAP, 721, autorizado X-Ray no local. Azul 4076, desça para o 050. 050, passa o 076. Na 3204, desça para o 060. 060, 3204. Controle Salvador, muito boa tarde. Esse helicóptero Papa Romeo, Mike Eco, Papa. Papa Romeo, Mike Eco, Bravo. Boa tarde, mantendo 500 pés, condições visuais. Forma estimado para o pouso em Aracaju? Estima pouso em Aracaju aos 1640. Ente 1640, reporte 20 milhas fora. 20 milhas fora? 20 milhas fora de Salvador. Botará 20 milhas fora de Salvador, marque a Copa. Chega da Mari, desça para o 070. Só o meu mic é com o papá, não recebo modo Charlie. E agora recebe modo Charlie, tchau. O meu mic é com o papá negativo, tá mantendo quieto, certo? Mantendo quieto, certo, mas... 30 segundos pro aqui de buraquinho. Gente, verifica o modo Charlie, ok? Matiu, verificando o modo Charlie, mas que papá. Tango Ilha Brava, mantendo 500 pés com ações visuais. Minha 721, informa a velocidade indicada. 210, minha 721. Azul, 407612 para 2009, informa o tráfego à frente a 9 milhas. É um Boeing 738, seguirá como número 2 para aproximação. Sem problema, reduzindo o azul, 407612, 200 horas. 102? 62. Azul 4463, está livre o táxi à direita, ponto de espera da 10186 à torre, ajuste 1019, boa viagem, o azul 4463. Livre táxi, ponto de espera da 10, quando no ponto de espera 1086 com 1019, azul 4463, boa. Azul 4076, redução para 1809. 1080, reduzindo 4076. P5722, chame centro Recife, 125.45, alternativa 12685. Até a volta. Até a volta. Controle, o Tamilha Brava está abandonando o Iguatemi, intenções, pouso na Inmar. Sim, Tamilha Brava mantendo 510 pelo marcador 2, tem reporte final para pouso. Passarada final, Tamilha Brava. Azul 4076, desça para 2 mil pés, ajuste no 019, reporte estabilizado, localizador. 2 mil pés, reporte estabilizado no 019, 4076. Desça para o 050. 050-3804. Gol na 941, desça para o 060. Para o 060, 941. 7 mais. Autorizado a linha aérea decolar da 10, azul 4463. Bona. Chamará para o táxi, 6741. Azul 476, redução para 1709. Reduzindo 476. Estabilizou, 6721. Rap 6721, no chame Torre 1 no 8.6. 2.6, obrigado, boa tarde. Boa. Gostaria de estabilizar o localizador. 4076. Controle de Salvador, boa tarde. Gol 754, quem está dito? Gol 754, boa tarde. Chegada Mari, desça para o 070. Chegada Mari, 070, 9754. Salvador, boa tarde, web 6721 sobre o externo, embaixado e checado. 6721, tráfego do estado, ajuste no 019, tem baixo travado, senhor? Afirmativo, baixado, travado, 1019, 6721. 6721, tem pouso autorizado na pista no 0, vento no 30, grau 08, nosso. Autorizado, pouso, 6721. 463, decolado aos 32, chama agora o controle 120, décima 8. 208, aos 4463, boa. 63, boa tarde. Azul 4463, contato radar para o 220, saída da El Leda. 220, da El Leda, 4463. Tango Índia Bravo, chame Torre 118, décima 6. 118, chama lá. Papa Romeu, Tango Índia Brava. Prossiga, senhor. Diga Bravo. Bravo, passou com o Rafael, voz de missões, pouso na Enmar. Gente, o Tango Índia Brava, chame curta final, vento no 30 graus, 079, ajuste no 019, Tango Índia Brava. Tango Índia Brava, semana na curta. Sol Salvador, boa tarde, 35490, informação isso. Torre 118, decimal 6. 118, 640, 7000. Zero. A decolagem da 10 com curva à esquerda. Subida Momo, após Momo Cogibo. E após Cogibo, direto Petrolina. O controle 120, decimal 8. Acione 5120, o trip 5490. Utilizado conforme Petrolina nível 200 após decolagem, curva esquerda na saída Momo, após Cogibo, rua direto Petrolina, controle 120.8, acionando 5120, transporte trip 5490. Correto, trip 5490, reporte no parte 3, pronto. Plantará, trip 5490. Rola para o táxi 6741 com 131, 3 horas e 55, pontinho. Copiado, web 6741, táxi pelo pátio em Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. O ajuste agora é 10.9. Boa viagem. Comi 19, táxi via pátio em Índia. Na ponto de espera da 10, a torre em 18.6. Grato, bom trabalho, 6741. Vento agora em Salvador, 140 graus, meio dúzia de nós, ajuste no 09. Na ciência, também a Brava vai chamar para uma nova decolagem, será a última. Copiado, Bravo. O Tango de Bravo, confirme para que horas é a última, a próxima decolagem? A última acho que era 11h40. Sente, 11h40 significa Zulu 14h40, é isso? Positivo, senhor. Sente. 6721, no solo 34, libere a pista próxima em direção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, obrigado, boa tarde. Azul 4076, cheque trem. Baixado e travado. Azul 4076, pouso autorizado na pista no 0, vento no 40 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, 4076, ciente. 4721. 0, segurando como número 2 para aproximação. Amém, 3204. Seguindo como número 2. Você é 2000, forma um cachorrinho aqui passando na nossa lateral da taxiway. Ok, tá passando a sua lateral direita ou esquerda? Esquerda. Ciente, vou contactar aqui o fiscal do pátio. Obrigado, web 672, né? Tá do lado de dentro da cerca aqui do aeroporto. Confirme para o solo? É, ele tá perto da taxiway aqui, pode passar na pista ali, né? Afirmativo, a gente já tá contactando aqui o fiscal de pátio. Muito obrigado. Bom, em Salvador, o Ed 67, patrulha no ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, 6741. Atendo. Onde é a Bárbara Torres? Ok, nós entramos em contato com a sala ES aqui e a situação que ele passou não foi condizente com a informação que o senhor passou não, ok? Se eu tiver condições de entrar em contato com a sala ES, os planos aí que, né, que foi informado que foram 5, dos 5 já teriam voado, o último para 14h40. A ES informou que sairia de Salvador, agora de Ceará-Novembro, já teriam dois que já teriam utilizado. Eu peço a gentileza de fazer o contato com a SLS para regularizar a situação, por gentileza. Se a gente computou aqui, confirma. Agora a sequência que a SLS nos informou que seria tudo de Salvador. No time. O 4463, chame Centro Recife, 1251, na alterna 3325. Centro Recife em 251, na alternando em 3325, azul 4463, boa. Azul 4076, solo aos 38, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. 219, librando a direita, 4076. Solo Salvador, é o 4076 da Azul, livrando agora a pista. Ok, o 4076 da Azul. É, prossiga seu táxi de Alfa, porém fique atento a um possível cachorro aí na Alfa, à sua esquerda. Quando você ingressar na Alfa, fique atento se você observa aí algum cachorro pequeno. Prossiga seu táxi com segurança via Alfa e reporte antes da Juliette. Prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, vamos observar aqui. Ok, ele estava na sua posição esquerda e se dirigindo sentido à pista. Fique atento. Tá legal, vamos observar. Do final de ESA, aposta estabilizado. Para 2, meu país, caminho 18, autorizado, reportará estabilizado no ILS, no 754. Passaria do 2230, pronto para o táxi POB de 38, 3 horas e 40, autonomia, alterando Salvador. Sente, passaria do 2230, táxi pelo pátio, Índia, ponto de espera da 10, 186 torre, o ajuste é 10 no 8, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 186, 2230, até daqui a pouco. Até logo. Torre Salvador, boa tarde, Titan 3804, passou externo, baixar travado. Boa tarde, Titan 3804, tem pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento no 70 graus, 62 de nós. Livre pouso no 03274. Objeto 6741, decolado aos 40, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. 41. 741, contato radato para o 340, voe da El. 340 da El, 6741. É, o cachorro? Não, a gente até procurou bastante aqui, negativo, contato visual com nenhum cachorro. Pode ser a pessoa da Juliette. Gente, grato. Observe a aeronave da passareira, taxiando à sua esquerda. Após a mesma, está autorizado a ingressar no gate 3. Boa tarde. Boa tarde, após a passareira, então a gente ingressa no 340, 76. Prossiga, senhor. Tá livre, senhor, sem tráfego a reportar. Eu só tenho duas aeronaves finais agora, na final, agora pista no zero. Chame fora do solo, Tango de Bravo. Copiar 2230, mantém um ponto de espera. Mantém 3A. Uno 9 4 1, reduza para aproximação, torre 1 8 6. Reduzindo 18 6, tráfego à vista à frente, até mais. Salvador, boa tarde, gol 1941. Boa tarde, 1941, tráfego avistado, ajuste no 018. Continua a aproximação, agora autorização de pouso, senhor, número 2. 18 ajustado, aguardando autorização 10, gol 941. Torre, o Tango Bravo está fora do solo, visual com a TAM e o gol. Está autorizado, aguarda para cruzar o final da gol. Então mantenha a posição, aguarde para o cruzamento do eixo de decolagem pista 1020. Aguardando o Tango de Bravo, senhor. Confirme o tráfego sobre o módulo. O passageiro falou que estava disparado da parte de intervenção, senhor, autorizado. Copiado, senhor, mantenha a posição. Isso. 890, nós somos 42, libera direita, chame solo em 121.9. Mais de Vran, 219-3840-04. Bravo, na reta agora do gol, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação pistão no zero. Após o cruzamento, chame livrando o eixo, senhor. Chama livrando o eixo na casa do gol, chame de Bravo. Paulo Salvador, TAM 3804, livrou a pista. TAM 3804, sente. Táxi via Alfa. Fique atento a uma viatura da Infraero que está na Alfa. Creio que o senhor já ultrapassou a mesma. Prossiga via Alfa e reposta antes da Juliette. TAM 3804. Via Alfa, reposta antes da Juliette, 3804. Sede 54 estabilizado no ILS X-Ray. Gol 754 e 1 8 6. 1 8 6 no 754. Tânia Bravo, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 1208, até regresso, Bravo. 2, Salvador, uma boa tarde, gol no 754. Boa tarde, gol no 754. Tráfego avistado, ajuste no 018, continua a aproximação. Reporte no contexto de trem, senhor. Baixada travada, aguardando, gol no 754. Gol no 941, no solo 45, libera direita, chame solo em 121.9. Direito 219.94. Parte principal, gate 1-1-3804. Livrou 941. Gente, gol 941, táxi autorizado, Alfa Juliette. O gate é o 612, fique atento a uma viatura da Infraero à sua esquerda. Tá visual com ela, já tá retaguarda. Alfa Juliette com 612, 941. Centro Recife, ano 251, alterno 3325. 251-3325. Passageiro 2230, visual com Boeing da Gol no final, pistão 0. Visual. Passageiro 2230, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pistão 0. Mantenha 0 após a passagem, 2230. No 600, chega da Mari, desça para o 050. Mari, desça 050, vou no 600. Quatro no solo 48, libera a pista próxima à direita, chame solo em 121 decimal 9. Passa à direita 219, no 754. Solo Salvador, uma boa tarde, gol no 754, livrando. Gol no 754, táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 08, gol no 754. Alfa Juliette, 08, 754. Chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador Passaredo 2230, perfil da Arbor. Passaredo 2230, contato radar, sou para o 200, perfil da Arbor. Gente, 2230.